Olá, seja bem-vindo. Cá estamos, Tradição com Nutrição, ainda com este nome, sempre aos sábados depois do meio-dia, às quartas-feiras também depois do meio-dia, uma rúbrica da responsabilidade da nutricionista Rita Moraes, mas que e ao qual se associam outros profissionais e outros técnicos. Hoje, nesta edição, temos uma cara nova, uma voz nova, chama-se Filipa Campos, é fisioterapeuta e vem-nos falar de uma nova área que hoje está muito, ou é muito falada e feliz ou infelizmente há muita gente a recorrer a ela. Vamos saber um pouco o que é isto, vamos saber um pouco mais também sobre a ligação entre a fisioterapia e a diabetes. Filipa Campos, obrigado por estar aqui, eu sei que é os primeiros passos agora em rádio, mas isto é como a Rita, depois habituamos-nos e acaba por ser um hábito. Obrigado por estar aqui connosco e na Rádio Boa Nova, se disponibilizar também a colaborar com esta estação local, numa área e, enfim, sobre um assunto que hoje se ouve muito falar. A fisioterapia, ligada, enfim, a diversas pessoas, a diversos grupos etários, por diversos motivos, mas também à diabetes, e penso que foi esse o assunto que nos irá falar. Seja bem-vinda. Exatamente, Sra. Albina. Olá, antes de mais. Queria eu também agradecer o convite e esta minha estreia, de certo modo. A culpa é da Rita Moraes. É verdade. Pois hoje estamos contas. Pronto, pois hoje estão contas. E precisamente hoje vamos continuar a falar sobre a diabetes. Sei que também já foi abordado pela doutora Rita Moraes no mês passado, para reforçar o Dia Mundial da Diabetes, foi no dia 14 de novembro. Mas pelo impacto que esta doença tem na população em geral, achei importante falarmos um bocadinho mais sobre ela e sobre as complicações que ela pode trazer para a nossa saúde, apesar de, como é do conhecimento geral, não haver uma relação direta entre a fisioterapia e a diabetes. Diabetes que hoje aparece muito mais, é mais frequente, é uma doença que está aí hoje a fazer pensar muita gente e ao qual, direto ou indiretamente, acaba de estar ligado com outro tipo de, enfim, de áreas, como a fisioterapia, embora a ligação, como disse, não seja muito grande, mas acaba por estar ligada a esta e a outras áreas da saúde. Exatamente. E hoje, para demonstrar aquilo que disse, essa ligação ou não ligação, venho falar sobre uma complicação mais específica da diabetes, que é a neuropatia diabética. E apesar de ter este nome tão complicado, vou tentar explicá-la de uma forma bastante simples. A neuropatia diabética ocorre por causa de lesões nos nervos e nos vasos sanguíneos, primeiro nos mais finos e depois acaba por também acontecer nos vasos mais grossos, por causa da variação da taxa de glicose no sangue, do açúcar no sangue. Estas lesões vão então fazer com que percamos a sensibilidade e a força muscular a longo prazo, principalmente nos pés e nos tornozelos. Muitas vezes os pacientes descrevem a dor como uma sensação de queimadura, de formigueiro ou agulhadas, ou seja, como se alguém nos picasse muitas vezes com uma agulha no mesmo sítio. Essa dor piora à noite e em repouso. E quais é que são as consequências para quem tem diabetes? À medida que a doença evolui, torna-se mais difícil caminhar, subir e descer escadas, passar por obstáculos e superfícies instáveis, o que faz com que a pessoa se torne cada vez menos ativa. Ora, o que antes era fácil de fazer, como ir à padaria ou à farmácia a pé, torna-se uma tarefa cada vez mais difícil. E é aqui que entra precisamente a fisioterapia. Não sei se já alguma vez, Sr. Albino, ouviu falar dos benefícios da fisioterapia na diabetes. Não é totalmente desconhecido, mas, assim, em pormenor, não. Sei que depois acaba por ter alguma ligação, aliás, derivado precisamente ao aparecimento da doença e à evolução da doença, mas de concreto não, e vou certamente ficar a saber muito mais sobre isso. Espero bem que sim. A fisioterapia pode ajudar e muito a melhorar a qualidade de vida, com exercícios específicos para fortalecer e alongar os músculos, treino de equilíbrio e conselhos sobre estratégias a adotar em casa, na rua ou no trabalho, essas dificuldades do dia-a-dia podem diminuir e até mesmo desaparecer. A capacidade de ficar em pé, caminhar com mais velocidade e por mais tempo, andar de autocarro ou outras atividades semelhantes, podem voltar a tornar-se mais fácil e com isso vem também mais independência. E deixo aqui também um alerta a todas as pessoas que mesmo que tenham diabetes e ainda não sintam estes sintomas ou não tenham tantas dificuldades nas tarefas do dia-a-dia, mas vale a pena passar por uma avaliação e orientação dos exercícios mais indicados para cada caso. Isto porque a prevenção é a melhor amiga de uma vida saudável. Neuropatia diabética, esta é tal é a doença, ou pelo menos aquilo que provoca a tal fisioterapia que vem depois. A diabetes, já o dissemos há pouco, e também com a Rita Moraes na altura, e porque tem uma relação direta com a alimentação, isto vai evoluindo, a doença conforme vai evoluindo, também a necessidade de fazer mais fisioterapia, a necessidade de ser acompanhada por um profissional nesta área, também começa a ser mais necessária, como disse, para a tal qualidade de vida que o próprio doente acaba por necessitar. Exatamente, a qualidade de vida acaba por ser o objetivo principal do tratamento e de qualquer tratamento que se realize em fisioterapia. Portanto, é aconselhável, e como cada caso é um caso, a pessoa aconselhar-se com o seu fisioterapeuta e mediante a sua situação, irá realizar um plano específico de exercícios que se adequam mais ao seu caso. Neste caso, são sempre acompanhados pelo médico e normalmente há essa tendência do médico prescrever. Hoje mais nós sabemos que às vezes essas ligações não existem, ou existem, enfim, são algumas vezes não são tão fáceis de se ligarem, mas isso acaba hoje por ser necessidade. Estas áreas estão interligadas, independentemente do tipo de doença, acaba por estar ligado. A fisioterapia acaba por já ser, então, seguida nestes casos da diabetes. Cada vez mais. Atualmente há talvez uma tendência crescente para que se associe a fisioterapia à diabetes e que se tratem pessoas com complicações que decorrem da diabetes. As complicações que acabam por surgir mais tardiamente na doença. E apesar de há uns anos atrás nem sequer relacionarmos as duas áreas, sim, a diabetes e a fisioterapia, aquilo que se passa atualmente é que essa tendência está a inverter-se e cada vez mais, e mesmo doentes com diabetes independentemente procuram o fisioterapeuta e procuram aconselhar-se e prolongar ao máximo o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. Sim. Hoje a fisioterapia, Filipa, que não está só ligada com o diabetes, hoje está quase muito ligada. Hoje nós vimos, e eu tenho essa facilidade também de acompanhar e de ver isso, de haver muita gente que necessita, e diversos grupos etários, que necessita de um fisioterapeuta, enfim, a acompanhar em algum desenvolvimento. Hoje nota-se mais, há um aumento enorme da procura desta área, junto de vocês, dos profissionais, nota esse aumento? Sim. O que se passa é que muitos doentes também vêm já com uma prescrição médica, passada ou pelo médico de família ou pelo fisiatra, mas também se verifica o outro lado, ou seja, o utente contactar-nos diretamente. E atualmente o fisioterapeuta também já é mais autónomo e o utente já não precisa de passar por uma consulta de fisiatria, pode ir diretamente ao fisioterapeuta. Uhum. E sim, cada vez mais e cada vez mais utentes nos procuram com o objetivo de resolver problemas de diversas ordens, ou a nível muscular, ou a nível ósseo, neurológico, fisioterapia em pediatria, respiratória, nível da saúde da mulher. A fisioterapia hoje não é só vista naquela pessoa que precisa recuperar só porque teve um acidente e, enfim, precisa recuperar de um andar. Hoje já está ligada, então, nessas áreas todas, já é muito procurada. E já é essa ligação, quer entre médico de família, quer entre fisiatra e fisioterapeuta. Exatamente. Hoje sim, já acontece isso. Precisamente. O que de facto mostra que também há algum cuidado na prevenção. E a prevenção não passa só por uma área, não é? Exatamente, na prevenção e na promoção da saúde. Sim, e particularmente em pessoas mais idosas, ou mesmo a nível do desporto. São, se calhar, as duas áreas em que mais se vê essa preocupação pela prevenção. Precisamente porque depois, em casos diferentes, mas porque depois a recuperação também acaba por ser muito mais difícil se não houver essa prevenção antes e o trabalho que é feito antes. Estamos a falar com a fisioterapeuta Filipa Campos. Ela faz parte desta equipe de Tradição com Nutrição e que naturalmente vem ao encontro daquilo que também nos, por vezes, era solicitado. Outras áreas, falar de outros assuntos, outros temas. Falamos então com a Filipa Campos e hoje a ligação que tem a fisioterapia e a diabetes e não só. Sabemos que hoje muita gente já recorre ao fisioterapeuta por diversos motivos, não como antigamente, como foi explicado. Sabemos que algumas doenças não tinham ligação direta ou relação direta com a própria fisioterapia, hoje já passam a ter, e também ficámos a saber pela Filipa Campos que também já muita gente recorre ao fisioterapeuta diretamente para, enfim, ter alguns cuidados na promoção do bem-estar e não só. Falamos sobre a diabetes, não sei se a Filipa quer adiantar mais uma coisa neste primeiro programa, porque isto é o primeiro, é o novo. Vamos ter aí falar de assuntos diversos ligados à fisioterapia, perdão. Não sei se quer adiantar mais alguma coisa sobre a diabetes, Filipa. Não, da minha parte já disse o essencial. Também aquilo que está mais relacionado com a minha área, porque não quero de maneira alguma precisamente entrar na fazer mais do que isso. Queria só dizer a todos os ouvintes que, se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, tal como certamente fazem com a Rita também, é fazerem, perguntarem, mandarem para o mail da Boa Nova. Nós vamos criar o mail e, como eu disse, o nome está a ser reformulado, Tradição com Nutrição, porque agora vai ter diversas áreas também, e depois vamos criar um mail próprio para qualquer pessoa que queira esclarecer alguma dúvida ou perguntar. Podê-lo fazer na mesma através dos nossos mails para aqui e certamente nós também o encaminharemos para os profissionais e responderão certamente àquilo que nos solicita. Filipa, hoje estamos por aqui, vamos voltar depois, proximamente, noutros programas. Com certeza, senhora Alvina. Ok, obrigado, gostei muito de estar aqui consigo, a primeira vez, e certamente vai ser mais, vamos falar muito mais sobre outros assuntos e sempre com o intuito e interesse de esclarecer e ajudar aqueles que nos ouvem. Obrigado, Filipa Campos, por aqui estar, até uma próxima. Obrigada eu, até à próxima.